só cachaça, tequila e esse som. É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto. Olho azul piscina, a preta domina, toda de biquíni. É bom, sei lá, posso me arrepender e me equivocar. Equivocar, melhor meter um atestado do que eu vou precisar. Só cachaça, tequila e esse som. É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto. O dom, olho azul piscina, a preta domina, toda de biquíni. É bom. Ela fez um charme pra colar. É difícil, mas não quer negar. É focada no trampo, no estudo. E na rua ela para tudo. Chega crazy, dorme no sofá. As amigas foram convidar. Aí que o bagulho fica bom. É o Pereira, é o beat, é o som. É o Pereira, é o beat, é o som. É o Pereira, é o beat, é o som. Quando essa louca embriaga, é só tumultuar. Fica batendo a bunda e xa, xa, xa. Faz os vagabundos delirar. Da xiriça ficar, sem saber o que fazer quando ela passar. Quando essa louca embriaga, é só tumultuar. Fica batendo a bunda e xa, xa, xa. Faz os vagabundos delirar. Da xiriça ficar, sem saber o que fazer quando ela passar. Ela tem cara de santa, tem maldade, tem. No quarto ela dança, não entra ninguém. Ela é cheia de vergonha, menina do bem. Se ela bebe, se transforma, parou de nhen, nhen, nhen. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Esse grave faz tum, mexe a bunda. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Esse grave faz tum, mexe a bunda. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Esse grave faz tum, mexe a bunda. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Esse grave faz tum, mexe a bunda. Quando essa bunda passar, ela raspa até o chão. Vai ver que eu sou um bom, eu sou malandrão. Se chegar te intimidando, ela não se intimida não. Tem que ter ideia boa e um papo bom. Então vai, então vai, então vai. Novinha, desce até o chão. Então vai, então vai, então vai. Novinha, quebra pro malandrão. Então vai, então vai, então vai. Novinha, desce até o chão. Então vai, então vai, então vai. Novinha, quebra pro malandrão. Sou menor, sou sim, mas pode vir jogar. Sou pequenine, mas sou ruim de adorar. Então vem jogando, jogando sem parar. Nessa melodia, prepara pra balançar. E o Pereira vai comandar o beat, o som pra tu dançar. O Pereira vai comandar o beat, o som pra tu dançar. Eu fiz o G